ele é pro J. Pan, é seu, agora cê é nosso freguês. Só vitória na nossa vida, só glória, só conquista. 2004, sai de baixo, paz para as famílias. Eu vou andando, orando, agradecendo pelos meus braços e pernas. Como Deus é bom e nunca deixou brecha. Me tirou do poço, me tirou do quarto escuro. Me mostrou que a esperteza vem com o tempo. Agora não me iludo, ó Selassie, meu pai, Rastafari. Agradeço pela rima que me desperta e distrai. Peço a saúde aos meus amigos e inimigos, aos meus produtores, aos que estão sempre comigo, aos que não tão paciência, Manel, paciência. Agora é só vitória, só vida intensa. Se olhava pra frente, não via luz alguma. Agora é só no pelo, eu aqui e você na sua. Anda, vem me viver, de pé descalço, pureza da terra, esquecer o asfalto. Da raiz eu vinha pra raiz que vou voltar, de volta ao início, sempre no lugar. Anda, vem me viver, de pé descalço, pureza da terra, esquecer o asfalto. Da raiz eu vinha pra raiz que vou voltar, de volta ao início, sempre no lugar. Do morro do Mirante eu vejo o relampejo, o raio que bate, já melhora o tempo, traz a chuva pro mormaço ir embora, traz a lua na noite pra gente ficar lá fora. Daqui pra frente Chile é só vitória, é nossa vida. Construí um barraco, construí uma família. Olho pro lado, vejo vidas desabando. Olho pro outro, vejo preto se realizando. Mil anos, os moleques solta a pipa da laje. Aqui o rap bate, churrasco de domingo à tarde. Uma taça de vinho pra comemorar a nossa vida, a nossa saúde que só por Deus se cria. Minha mãe, meu pai, meus parentes, o Afro Rude são meta que eu tenho dia a dia de costume. Periferia, cotia da mata, eu de cabelo pra cima. Orai ao pai, simplesmente pela vida. Anda, vem me viver, de pé descalço, pureza da terra, esquecer o asfalto. Da raiz eu vinha pra raiz que vou voltar, de volta ao início, sempre no lugar. Anda, vem me viver, de pé descalço, pureza da terra, esquecer o asfalto. Da raiz eu vinha pra raiz que vou voltar, de volta ao início, sempre no lugar. Quem quer levantar cedo, 6 horas vender pipoca ou cachaça com espetinho em porta de escola. Mete a bola, grava as ideias, escreve, vende a 10 conto. Estilo AM, consequência, sempre o som do forno. Quem quer aprende a falar inglês ouvindo rap, vira web design só de fuçar na internet. Quem quer faz umas peitas, uns desenhos, bonequinhos. Vai pra República ou vende incenso na Benedito Calixto. É só vitória, agora é só vitória. Passar no meio da roda mesmo com os porra falando bosta. Chamador de porta, vendedor foda na 24 de maio, das 9 às 8 de pé, ali no ralo. Chega cedo, sai tarde, Brasil profissional. Na ganância positiva, em busca de um ideal. Todo mundo tem um sonho que ninguém tem o direito de destruir. Banca Terro, Afro Rude, Ayana. Anda, vem me viver, de pé descalço, pureza da terra, esquecer o asfalto. Da raiz